Atenção para o top de 5 segundos. Na voz do povo, a vez do Nordeste, nossa rádio agora é a Rádio Oeste. Você ouve a ZYI 698, 1000 kHz, Rádio AM, Oeste da Paraíba. Estúdios na Coronel Guimarães, 56, Centro de Cajazeiras, Estado da Paraíba, Brasil. A lasanha sai fumegando do forno. O queijo gratinado, o molho denso e borbulhante. Ela pega a faca, corta um pedaço com todo cuidado para não desmontar a lasanha. O queijo estica, a fatia colocada no prato. Ela sente o aroma, pega o garfo e coloca delicadamente o primeiro pedaço na boca. Ai! Tá muito quente! Tá queimando minha boca! Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado. Anuncie no rádio. Oeste AM! Oeste AM! Melhores programas mais ouvido no Nordeste, com entrevista e notícias do sertão ao agreste. Quem já ouviu virou fã. É o Jornal da Manhã, através da Rádio Oeste. A Paraíba cuida da pandemia, mas não descuida das obras. O Arco Metropolitano de Campina Grande segue em ritmo acelerado. Vai, Paraíba, vai, vai, Paraíba! As obras no Hospital de São Bento foram retomadas e um novo centro de treinamentos dos bombeiros começou a ser construído em João Pessoa. Vai, Paraíba, vai, vai, Paraíba, vai. Com equipamento entregue em Solânea, o estado saiu de 22 para 36 casas da cidadania na atual gestão. Governo do Estado, somos todos Paraíba. Rádio Oeste, lado a lado com você na cobertura do Campeonato Paraibano 2022. Oferecimento: Júlio Materiais de Construção, tudo para a sua construção com preços espetaculares. Construindo com você do piso ao teto. Júlio Materiais de Construção, na rua Ercília Rolim Formiga, 217, bairro Pôr do Sol. Telefone 99152-3426. Bagaceira Moura, tudo em materiais de construção elétrica, agrícola e esportiva. A reação animal e brinquedos em geral. Na cidade de Poço José de Moura, direção Clodoaldo. Telefone 99967-4298. Casa do Campo, tudo para irrigação para o homem do campo. Em São João do Rio do Peixe, para melhor lhe atender. Direção Euneto Fernandes. Rolim Contabilidade. Humberto Luiz Lacerda Frade, contador. Rua Siqueira Campos, 138, primeiro andar, Cajazeiras. Fone 3531-1200. Fravel Veículos Multimarcas, carros novos e seminovos. Financia e refinancia, dando total garantia na compra do seu carro. Fravel Veículos, a loja do seu próximo carro. Praça Major José Marques Galvão, 46, Centro, Cajazeiras. Fone 83-3531-1945. Ótica Santa Luzia, a proteção dos seus olhos. Clínica Doutor Oliveira, seu sorriso precisa de um especialista. Lançando o que há de mais moderno em facetas de porcelana e lentes de contato dentais. Todos os tipos de cirurgias bucomaxilares. Rua Tabelião Cândido dos Santos, São João do Rio do Peixe. MK Auto Serviço. Prevenção e reparo de veículos, moto, câmbio, injeção eletrônica em geral. MK Auto Serviço, com a melhor equipe de profissionais, sempre empenhado para lhe atender melhor. Mais de 7 anos de confiança e credibilidade em Cajazeiras, na BR-230, próximo à faculdade. Supermercado Brasil oferece para você, cliente amigo, terça verde. Promoção de frutas e verduras e a quinta filé com preço que ninguém tem. Frango abatido na hora. Bife amaciado, R$ 27,99. Picadinho bovino, R$ 22,99. Carne de sol de segunda, R$ 25,99. Filé de peito de frango, R$ 19,99. Bisteca suína, R$ 14,79. Carne moída, R$ 15,99. Linguiça de frango bom todo, R$ 14,89. Recebemos todos os tipos de cartão e cheque para 45 dias. Supermercado Brasil, 41 anos anos de amor e respeito ao consumidor. Rádio Oeste, comandando o futebol com muito mais emoção. Na voz do povo, a vez do Nordeste, nossa rádio agora é a Rádio Oeste. Sua manhã com muita música. Sucesso, sucesso, sucesso. Informação, fique ligado. Só da manhã. Show da manhã, deixando a sua manhã mais show, show. Você está ouvindo Show da Manhã com Rafaela Moraes. Show da manhã. Bom dia, Cajazeiras, bom dia, Paraíba e bom dia, meu Brasil. É isso mesmo que você está ouvindo, está começando mais um querido e amado Show da Manhã, aqui pela melhor Rádio Oeste da Paraíba. Atenção para o top de 5 segundos. Quem tem informação tem o poder. E a Rádio Oeste tem o poder de lhe deixar bem informado. Jornal da Manhã. A maior síntese dos fatos do dia a dia da sua cidade, da região, do estado, do Brasil e do mundo. Contados pela melhor equipe de repórteres, redatores e locutores do rádio paraibano. Jornal da Manhã. Jornalismo verdadeiro e imparcial. Agora, no seu rádio. Hora certa. Em Cajazeiras, 6:02. 6:02 no sertão da Paraíba. Jornal da Manhã começa agora. Bom dia. Bom dia.